Reporte como para pouso. Papá, on the ground at 02, confirmo aí, pronto. 1563 para Brasília, nível 380. Última, décima online. Obrigado, feita. Elefa. Runway Mike Papa Papa, vacate the runway, going to Aerostar. Unitex Mike Papa Papa, Alpha Juliet, April 1, Lima, Mike, report Quebec to Brazil, runway 7. Mike Papa Papa, Roger, Alpha Juliet, April 1, Lima, Quebec, 1567, copia? Brasília autorizado via Pesoluno 7, nível 360, decolagem no zero direita, Arbo Elefa, 120, decimal 8, 5444. Autorizado Brasília, 360, apertura 17, decola da 10, saída Arbo Elefa, 128 e o transporte 5444, bom, 5666. Correto, no Sigma 7, em pronto. Passando nível 1603, 67. Chama agora o centro Recife, 126, decimal 0. 260357. Serra, no solo 04, confirme pátio. Pesado backtrack, ingresso no pátio da Baetel, estação de frequência livre. estabilizou ILS 10 3894. Está 3894, ponto leste, aproximação, torre 1895. Completar, torre 11895, obrigado, boa noite. Boa noite. Goma 273, está para 2110, autorizada para o ILS. Quem negar 1021, tráfico avistado, livre pouso, pista 120, vento no 60 graus, 069. Siga, Bravo Delta. Reporte na Quebec para cruzar 17. Clear crossing the runway 17. Mikey, Papa Papa. Confirme, chamou do sol. Clareza 1, prossiga 4514. Direito 94, no solo 10, livre pista pela direita, chama o solo 1209. Alô, volta 3194. 94, prossegue de Alfa, portão 612, Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, portão 612, 3194. Autorizado Belo Horizonte 340, conforme a rota do plano. decolagem da pista 10, com curva direita, Arbor Elef. Pois Elef, peso 121. Controle Salvador, 120, decimal 8. Aciona 5451. Saída Arbor, transição Elef. Confirma o nível, 5454. Está correto, autorizado acionamento de chamitaxi. Chinem 6201. Para Galeão, aguarde 4. Cuidado, Bravo Delta, cruzamento e após frequência livre à estação. Comente. 95. Foi para frente, daqui a pouco você vê, obrigado. Não, cópia. Autorizado, Galeão, via rota do plano de voo, apesulo 10, SMAP após conforme. O nível é o 360. Decolagem da pista 10, direita, da El Leda Bridge. Controle Salvador 120, decimal 80. E transponder 5441. no. Siga. Estou na guarda. Livre, chama ataque. Um 273, no solo 07, no IP pela direita, chama o solo 201-9. O senhor é 4514 chamando o solo? Ok, comandante, é a transição muito baixa, ok? Muito baixa, faz cheque do equipamento. 273, prossegue de Alfa. Ingressa Juliette, portão 3, voo no 273. Alfa Juliette para o 3, 273. Segundo 4, autorizado o táxi. Informo clareza 1 na transmissão, ok? Intensidade muito baixa aí, turno de 1 também. Ajuste no 021 e chama para cruzamento da 1028. Salvador, boa noite, eu estou 3297 no 05-340 para Guarulhos, entra a informação X-Ray. Cente 3897, aguardando cópia para Guarulhos. Via 201, prossiga até através do portão 612. Após o Gol que estaciona no portão 3, está autorizado a prosseguir via Índia até o ponto de espera da 10. Ajuste no 021. No 021, entendeu que está autorizado até o 612, aguardando o ingresso do Gol ao ponto 3, após prosseguir via Índia para mostrar o 010. Correto. Olha, 4514, autorizado cruzamento, 1028, Delta Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. Comandante, uma vez que ocorreu a falha de comunicações durante a aproximação, É, e a gente está verificando a transmissão muito baixa. Só apenas para confirmar, os senhores vão prosseguir com o voo. Afirmativo, clareza e intensidade 1. Mesma intensidade e clareza. Afirmativo. Pode ingressar na pista, fazer o 180 e retornar ao pátio. Caso durante o check aí verifique melhor no equipamento, se tiver dentro da validade do plano ainda, pode prosseguir com chamada para táxi. Salvador, boa noite, voo 940, 57A, cópia São Paulo, aeroporto de Guarulhos. Confirma o tráfego? Voo 1940. Voo 940, seguinte, aguarde cópia Guarulhos. Guarulhos, nós estamos em sala, a gente já confirmou a subida, tá? Tá aí da Euleda Bridge. Euleda Bridge, obrigado. Via 201, no ponto de espera, chama a torre 186, via Índia. Autorizado a linha de colapso, estamos 0, vindo no 70 graus, 07 nós. Escuta pra cópia? O 940 copia? Copia, 940. Autorizado Guarulhos 360, decola da pista 10, curva direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, apesulou 16. BHZ, direto trive após conforme alta do plano. Controle Salvador 120, decimal 8. 5465, o transponder. Seguinte, voo 1940, Salvador Guarulhos, já coloca a cabeça na curva direita, sentido 360, na Euleda Bridge, após Bridge, apesulou 16. Bravo, até o Zulu, descendo de trilha, semana Salvador 208 e acionar 5465, 1940, voo. É correto, 940, chame para puxa, senhor. Não, 940, puxa, número 2, né? 201, decolar 226, chama controle 20, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, Xanar 6201. Oficina 6201, no contato radar, voa 360, saída da El. 360, mas da El, possibilidade de voar Leda ou Bridge? Você ainda saída. Até. Três, oito, nove, sete, cópia.